quando a luz se apaga, no palco do meu quarto, e um perfume avisa do show que se improvisa. Eu amo, eu amo, eu amo. Em cena ela veste um avental de vento que pra mim tempera o prato que me espera. Eu como, eu como, eu como. Ela é minha superstar, mulher de brilho farto, que eu sempre hei de ver brilhar no palco do meu quarto. Ela é minha superstar, mulher de brilho farto, que eu sempre hei de ver brilhar no palco. Ela é minha sua.